No 567, chame Recife no 251, alternando no 3325. 1250, 125, correção, 1260, 126, decimal 0, alternando 1288, 128, decimal 8. Copiado, 126, decimal 0, 128, decimal 8, voo 1567. Obrigado. Nada. Controle, é qual fala, está voltando? Prossiga, qual fala? A intenção é um TGL na 1-0 para novo procedimento, ok? Baixa coordenação com a torre. Aguardará. Nível 200, de acordo com a rota proposta, partir da pista 1-0, curva direita para sair da Arbor, transição Elefa. 1-2-0 hoje será a frequência do controle, 5-5-1-2 no transponder. Valeu, obrigado. Passaria 2224 autorizado, Duna da presente, descendo para 3.000 pés do estado 2017. 3.000, Duna 2017, passaria 2224. Boa noite, Azul 1406, 1600, Puca. 206 da Azul, boa noite, contato radar na decolagem, suba 370, Piscina Puca, Jamo Aracaju. 70 Puca, Jamo Aracaju, 420. Para o táxi, o TAC 3897. Prossiga com o TAC 3897. Controle o Eco Alfa Oscar após Duna, está autorizado ILS? Após Duna, afirmativo, autorizado ILS, já foi coordenado o TGL com a torre. Após o TGL, se eu cumpre a procedimento de arremetida conforme carta, aguardando a vetoração do controle para nova aproximação na 10. Afirmativo, está autorizado o ILS, arremete conforme a quarta, aguarda instruções, o Eco Alfa Oscar. Camara. Salvador, boa noite, aqui para a Papai de Salvador. No 601, no chame Recife 12510, alternando no 3325. 1251, 13325, boa noite, 601. Boa noite. É qual for, acho que tem condições de manter velocidade até o marcador externo? Vai manter velocidade até o marcador externo, é qual for. Já estabilizou o eco fosca? No localizador. Complete agora a final, chame agora a torre para 1862. 1862, é grato, eco fosca. A curva é considerada a torre. A torre está operando 895 graus. Controle Recife 2224, complete redução 170 nós. Vai seguir tráfego 7 milhas à sua frente agora com 1240 de ground. Alô, General 6259, para o táxi, tem 129 a bordo, alternando o galeão com 4 horas. 4? India Alpha, ponto espera 1895, obrigado. Sou 320, após 2000, vou direto Leda, após Leda Bridge. Beijo, acena da 320, 3297. Do 4206, chame Recife, 126, decimal 85, alternando 125, 45. 2085, 2545, 4206, boa noite. Boa. Passaria 2224, completa final, chama a torre 11895. Quanto? Tálogo 1940, seguinte Wist, autorização Guarulhos, São Paulo. Irma de 360 autorizado, decola 10 direita, da El Leda Bridge, após o Luno 6, 1208, 5542, transpone. 9-4-0. Firmativo está pronto para posicionamento, gate 1-0. Tá, boa. Controle Papa Romeo Eco Alfa Oscar, tocou e arremeteu no zero, cumpre o perfil da carta 2000 pés. Eco Alfa Oscar, sube e mantenha 2000 pés, aguarde vetoração. 2000 pés, aguardando vetoração, Eco Alfa Oscar. Alfa-Oscar está presente, curve à esquerda, proa 320. Esquerda 320, Eco Alfa-Oscar. Limites serão 10 milhas na proa. Em caso de falha, o senhor que assume a navegação na proa de duna e chama a torre na posição duna. 320, 10 milhas. Em caso de falhas, voa duna e chama a torre para coordenar, o Eco Alfa-Oscar. Para o táxi, voo 1273 com 179 a bordo. 3 horas e 2 de autonomia, alterna Campinas. Campinas, 1273, vem aí, vai alta, da porta 00, para a formação e da frequência 18975. Os ataques em diálogo com a espera da 10 com a 2-118-95-17, uma boa noite, voo 1273. Controle, alguma precisa de coordenar a bridge para o 3897? Aguarde coordenação para o 3897. Confirme? Aguarde coordenação. Na escuta. Salvador, boa noite. Passaria do 2024. Alfa, antes da Julieta, 2-4. Oscar, couve agora esquerda, proa 270, limites serão 14 milhas na proa. 270, 14 milhas, é com Alfa Oscar. 97 autorizado, direto bridge da presente. Quando bridge, muito grato, 3297. Fala Salvador, no 940 para o táxi 186, a bordo 3 horas e 47, alterna Galeão. Firma, 186. 186, consegue vir aí, sair alta. Afirmativo, Índia Alfa no Ponte Pé 1995. Voo 9940. 118, 95. Obrigado. Faz o gol, Juliette. É mata no 4, 2-4. Salvador, Xenair 6259 no perfil da Euleda. Xenair 6259, boa noite, contato radar na decolagem Sudol 360. A presente voa direto Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Leda Bridge é o 360, boa noite. Boa. 5219, pátio 3, puxa para estacionamento. Chamaremos, senhoria. Oscar para o localizador, corre à esquerda para 160, reporta estabilizado. 160, reportará estabilizado, é qual Oscar? Salvador 3897 chama Recife 251. Afirmativo, 3897 chama Recife no 251, alternando no 3325. Grato, uma boa noite com você mesmo. Igualmente, bom voo. Qual foi estabilizado? Estabilizado, é qual foi? Letra final chama Torre 11895. 11895, grato. Obrigado, Pacho Índia e Alfa, 5219. Após Leda Bridge. Sobe ao 360, Leda Bridge. retorno Rio Salvador, 35299, com o número 2 no ponto de espera da 10. 259, chame Recife 125-10, alternando 133-25. Ah, 2510, alternando 3325, chame 6259, boa noite. Solo Eco Alfa Oscar, livrou a direita. Alfa Oscar, Alfa Oscar, Alfa Oscar, Alfa Oscar, Alfa Oscar, Alfa Oscar, aqui. Pátio da EBTA. Reportará antes da Juliette para o principal Eco Alfa Oscar. Chame Recife 125-10, alternando no 3325. Recife 1251 e alterna 13325 ou 1273. seguir faixa principal Lima Mike, reforça na Quebec para o cruzamento. Principal Lima Mike, reforça na Quebec para o cruzamento, é qual foto? Olá, boa noite, tá 3197, informação Whisky. 3197, da Eula da Bridge, tá 3197. Ligou 940 decola da El na sua escuta. 940 da Gol, contato radar na decolagem, slow 360, após 2000, vai direto Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, após Leda Bridge, voo 940. Cano tem escuta na, da torre na Quebec para o direto no Faz 5, Eco Paulo. Agora fica zero na mar, 84. Copy, até 3197. Sente, tá 3197, aprovado Galeão, nível 340, Upper Zulu 10, após rota conforme, decola da pista 10, curva direita, na Dael Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5546. Ok, o controle confirmando é 129, décima 8? 208. 208, Sente.